música do meu parceiro Igor Ranieri. Bora, quinto round! A gente se beijou na hora certa, a gente se deixou na hora errada. Eu te amava todo dia, não rolou traição, não teve nada. Você era a mulher que eu queria, você era o ar que eu respirava. E agora diz o que é que eu vou fazer, se você era a luz que iluminava. Vem! Eu te pedi pra voltar, você me snobou. Passou na minha porta com outro cara, sabia que não era amor. Sabia que não era amor. Eu vou atrás de um novo amor. Bora, Tojá, o Multicá, Centro Automotivo. Tamo junto! MM Produções, a estradinha. A gente se beijou na hora certa, a gente se deixou na hora errada. Eu te amava todo dia, não rolou traição, não teve nada. Você era a mulher que eu queria, você era o ar que eu respirava. E agora diz o que é que eu vou fazer, se você era a luz que iluminava. Eu te pedi pra voltar, você me esnobou. Passou na minha porta com outro cara, sabia que não era amor. Sabia que não era amor. Eu te pedi pra voltar, você me esnobou. Passou na minha porta com outro cara, sabia que não era amor.